com amor. Um anjo poderoso, muito forte, que guarda seja no lugar que for. Vocês conhecem isso? Guardando, ninguém pode destruir. Um exército, Andrei! Um exército, oh, o seu general me guarda assim. Oh, do nada, amor. Queres ser guardado, é só a Jesus Cristo aceitar. Terás a guarda fiel de um anjo, também teu nome no céu estará. Anjos, anjos poderosos, guardando, ninguém pode destruir. Um exército de anjos, o seu general me guarda assim. Vai mandar um anjo forte, que do teu lado sempre estará. Anjo poderoso, guardando, ninguém pode destruir. Seu general me guarda assim. O seu general me guarda assim. Me guarda assim. Me guarda assim. Oh, yeah. Obrigado, Deus.